Olá, caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma emissão do programa Lusitana Paixão. Hoje são 2 de abril de 2010 e este é o seu programa de música popular portuguesa. Programa este que vai para o ar todas as sextas-feiras, aqui mesmo na sua antena web, sempre por volta das 14 horas. Eu sou o Carlos Bonaparte, para mim é um prazer imenso estar consigo, poder acompanhá-lo neste início de tarde. Ora bem, hoje vamos iniciar esta emissão com música, no mínimo, interessante. Vamos ficar com 4 musiquinhas bem populares, bem divertidas. E então, são elas. Vamos começar com o Zé Rijo, é verdade, e o tema O Martelo do Nelo. Depois vamos ouvir um tema fantástico do Zé Praias, chama-se A Velha Carrinha. Meus amigos, aos tempos trouxe esta música à antena e é de facto assim algo de fenomenal. É uma música espetacular e se ainda não ouviu, então fique para ouvir porque de facto vale a pena. Vamos ficar depois com o Malhão do Beijo do Zé Amaro. Isto já é só o Zé, é o Zé Rijo, é o Zé Praias e o Zé Amaro. São eles os três que vão abrir a nossa emissão e vamos por fim ficar com o Zé Monteiro, o Nel Monteiro, isto já é tudo dos 10, o Nel Monteiro com Nabissa. É verdade, são 4 músicas que não dá para esquecer, são 4 músicas que são espetaculares, sem dúvida. Ora bem, então desta maneira que iniciamos esta emissão, para mim deixe-me só dizer que é um prazer, mas um prazer imenso estar consigo deste lado. Esta é a oportunidade soberana que eu tenho de mandar um abraço para todos aqueles ouvintes portugueses, imigrantes que nos ouvem, que estão sintonizados na antena web. Para todos vocês, um forte abraço. Muito obrigado por estar desse lado. Vamos à música. Fique bem, fique com a antena web. Eu volto daqui a alguns minutinhos. O meu nome é Nelo, carpinteiro de profissão, e o meu martelo é o meu ganha-pão. Dizia ao meu avô, quando eu ainda era moço, que o martelo bom tem que ter o cabo grosso. E o martelo do Nelo tem o cabo grosso. E o martelo do Nelo tem o cabo grosso. O meu lema é satisfazer o cliente, trabalhando em pé sou mais eficiente. Disse-me o meu pai, que já é maduro, que um bom martelo tem que ter o cabo duro. E o martelo do Nelo tem o cabo duro. E o martelo do Nelo tem o cabo duro. O martelo do Nelo tem o cabo grosso e duro. E o martelo do Nelo tem o cabo grosso e duro. O meu nome é Nelo, carpinteiro a minha área, e o meu martelo é conversa diária. Diz a clientela, mesmo a mais exigente, que o martelo assim, ai, agrada a toda a gente. E o martelo do Nelo agrada a toda a gente. E o martelo do Nelo agrada a toda a gente. O martelo do Nelo agrada a toda a gente. E o martelo do Nelo agrada a toda a gente. O meu nome é Nelo, carpinteiro em Arouca, e o meu martelo põe toda a gente louca. Quem vos diz sou eu, que já sou experiente, que o martelo assim, ai, agrada a toda a gente. E o martelo do Nelo agrada a toda a gente. E o martelo do Nelo agrada a toda a gente. O martelo do Nelo agrada a toda a gente. E o martelo do Nelo agrada a toda a gente. E o martelo do Nelo agrada a toda a gente. E o martelo do Nelo agrada a toda a gente.

Antena Web. Que é lá de cima do alto da serra, está na cidade, mas palachim, mas palachim, a moda da terra. Lá na terrinha ela sempre tinha, ai sempre tinha, boa hortaliça. E tem saudade das panquecas gostosas, das saborosas papas de nabiça. E a minha prima coitada, que não esqueceu as nabiças, anda sempre a dizer assim: que saudades eu tenho, confesso que tenho, de comer nabiça. Oh, quantos anos eu não, confesso que não, não como nabiça. Oh, às vezes eu até sonho, confesso que sonho, que como nabiça. Sonho que estou na terrinha, bem chuladinha, é comer na bicha. Ai, a velhote, mas tem cacau, ai, tem cacau que faz um jeitão. O homencito gosta muito dela, gosta muito dela, quer-lhe para casar. Tem muitos campos cheios de hortaliça, na buzina, biça, para comer e dar. E a minha prima coitada, por falta de comer na biça, até anda com prisão de dentro. Ela ando com tanta prisão, por não comer não, não comer na bicha. Quando comia a verdura, era só soltura, por comer na bicha. Tenho de tomar cristais, onde sabeis, por não comer na bicha. Só assim fico satisfeita, mas a melhor receita é comer na bicha. Ou há de ser 8 ou 80, ou vai ou rebenta, que sorte castiça. A minha prima casou muito bem, agora tem quem lhe dê na viça. Agora come tanta vez na viça, tanta vez na viça, que anda enjoada. Até a roupa teve de alargar, para enfiar a barrigada. Agora a minha prima casou, e casou bem, sabem? E já diz então assim: ai, eu agora já como, agora já como muita vez a bicha. Mesmo agora comi, agora comi, eu comi na bicha. Até de noite eu como, de noite eu como, eu como na bicha. Eita, já ando enjoado, ando enjoado de comer na bicha. E cá estou eu outra vez com esta fantástica abertura, estas quatro musiquinhas que são realmente algo fantástico. Pois, as pessoas é que têm uma mente maliciosa, não é? Porque estas musiquinhas não têm mal nenhum. Pronto, o martelo do Nelo é grosso e duro e a prima do Uriel Monteiro, pronto, cada um sabe de si, não é? E, portanto, o que é que eu posso dizer? Nada, não é? Bem, vamos então continuar nesta emissão para hoje, 2 de Abril de 2010. Vamos continuar neste bom espírito, porque este programa do Luzes na Paixão é para isto mesmo. É este bom espírito, é essa boa energia que se pretende. Vamos ficar com duas musiquinhas, vamos ficar primeiro, aliás, vamos ficar com mais quatro musiquinhas, mas duas vão seguir esta linha. Primeiro vamos ficar com Lionel Nunes, esse mítico, essa mítica personagem da música portuguesa, Lionel Nunes, que nos traz o tema Porque Não Tem Talo o Nabo. Pois é, ora, há várias frutas que têm o talo, não é? Em algumas regiões é chamada assim, mas o nabo não tem. Ora, vamos lá ver se o Lionel Nunes nos explica porquê. Vamos ficar depois com uma musiquinha de Kim Barreiros. A música chama-se Eu Nunca Comi. E, bom, se pensar que esta música tem maldade alguma, acredito que não. Esta não tem mesmo. Fala de pastéis, do pastel de Tentúgal, que eu por acaso já comi e adorei. Fala de várias coisas, mas não tem nada a ver com malícias. Vamos então ficar com essa musiquinha. E depois vamos ficar também com Ana Duarte e o tema Mata-me de Amor. Mudar um bocadinho o rumo para não ser sempre a mesma coisa. Vamos ficar depois então com a voz de Ana e Escrito nas Estrelas. Eu hoje estou muito virado para as Anas e para os Josés. É, não sei porquê, mas pronto, mas hoje estou muito virado para as Anas e para o José. Enfim, vamos então ficar com estas quatro musiquinhas nesta emissão do dia 2 de Abril de 2010. Deixe-me só mandar um abraço para o nosso amigo imigrante. A sério, ouvinte, a todos aqueles que querem participar, como é lógico, a todos aqueles que nos querem escrever, sinta-se à vontade, mas especialmente a si, caro ouvinte imigrante, se nos sintoniza, se ouve este programa, este Lusitana Paixão, escreva-nos geral.radioantenaweb@gmail.com. Faça chegar até nós a sua mensagem, faça chegar até nós a sua opinião, uma mensagenzinha. Diga-nos que nos ouve, é isso que nós queremos, é senti-lo o mais perto possível. Já basta a distância que o separa de Portugal, do seu país. E bom, vamos então à música. Lionel Nunes, Kim Barreiros, Ana Duarte e Ana. Vamos então à música e eu volto depois. Um forte abraço. Como eu vivo na cidade com fruta já madura, gostaria de perceber um pouco de agricultura. Quando vou à praça e penso na origem da hortaliça, tomates, pepinos e grelos, chorear metem cobiça. E porque a couve tem talo e o bacalhau tem rabo, se o feijão verde tem fio, porque não tentar o nabo? Se a banana tem cacho, toda a uva tem pelo. Já pensei muitas vezes porque não tem talo grelo. O nabo não tem talo, que é tamanho reduzido, mas lá do fundo da terra o repolho tem tal comprido. Como o bacalhau tem rabo e acompanha esta verdura, explica para mim quem souber de agricultura. E porque o couve tem talo e o bacalhau tem rabo, se o feijão verde tem fio, porque não tentar o nabo? Se a banana tem cacho, toda a uva tem pelo. Sem muitas vezes porque não tem talo grelo. E bate onde ó pipi no tripio, então já não tem tal grelo. Anda o mundo às avessas, já não se pode comê-lo. É melhor para toda a gente que as coisas fiquem assim. Quem souber de agricultura poderá explicar para mim. E porque como tem tal, e o bacalhau tem rabo, se o feijão verde tem fio, porque não tem tal rabo. Se a banana tem cacho, toda a uva tem pelo. Já pensei muitas vezes, porque não tem tal grelo. Se um de ó pepino tem fio, então já não tem tal grelo. No mundo às avessas, já nem se pode comê-lo. É melhor para toda a gente que as coisas fiquem assim. Quem souber de agricultura poderá explicar para mim. E porque couve tem tal, e o bacalhau tem rabo, se o feijão verde tem fio, porque não tem tal um nabo. Se a banana tem cacho, toda a uva tem que ter. Já pensei muitas vezes, porque não tem tal um grelo. Porque a couve tem tal, e o bacalhau tem rabo, se o feijão verde tem fio, porque não tem tal um nabo. Se a banana tem cacho, toda a uva tem pelo. Já pensei muitas vezes, porque não tem tal um grelo. Shut up. nunca comi o de ribatejana. Eu nunca comi o de alentejana. Eu nunca comi o de transmontana. Eu nunca comi o da soriana. Eu nunca comi o de ribatejana. Eu nunca comi o da alentejana. Eu nunca comi o de transmontana. Eu nunca comi. Esteja bem, esteja com a Antena Web. Manda-me de amor, manda-me de amor, manda-me de amor. Manda-me de amor, mata-me de amor, mata-me de amor. Quando tu não vais, eu sofro demais. Da solidão. Quando estás comigo, tudo é permitido. Fazemos mil loucuras sem pensar no coração. Podes não me crer, a tua mulher. Sofro, mas aceito esta paixão. Mata-me de amor e dá-me tudo o que eu mais quero. Mata-me de amor. E então, o que é que me diz esta música? É bem bonita, não é? Vamos, aliás, acabamos de recordar Ana e este primeiro beijo, esta música já muito antiguinha e muito, muito, muito bonita. Ora bem, vamos para o intervalo. É verdade, vai ter mesmo de ser. Vamos lá para os nossos compromissos publicitários. Vamos agora para... Aliás, mas antes de irmos para o intervalo, há mais 4 musiquinhas para si. E vamos agora então ficar, já que ficamos nesta embalada de música, assim mais para recordar esta musiquinha de Ana, o primeiro beijo, por que não continuarmos nesta onda de recordações? Por exemplo, José Alberto Reis, o tema Amo-te. Depois, Marco Paulo, com Taras e Manias. Onde é que isto vai parar? Vamos ficar depois com Tony Carreira e a Boca Marota. Eu ainda tenho medo de dizer a música que se segue. Não, não é nada mal. Vamos ficar depois com uma música de Ágata, que também tem o mesmo nome. Chama-se Ágata. É uma música... Bem, não tem nada de mal como nenhuma das outras tem, não é? É a velha história das mentes maliciosas, não é? Pois, isto a culpa não é minha, não é? Nem é minha, nem é dos artistas, é, ok? Não, vamos ficar depois com Ágata. É uma música também muito bonita. Tenho precisamente o mesmo nome. Chama-se Ágata. Mas, enfim, são músicas que... Enfim, nós agora estou mais virado para as recordações. Esta música de Marco Paulo já tem uns 14, 15 anos. A música de Tony Carreira tem para aí uns 16, 17. Esta música da Ágata terá para aí uns 12, 13 anos. Terá para aí de 96, mais coisa, menos coisa. Ora bem, 12, 13 anos, 96, nem é 12, nem é 13. É 14, mas pronto. E por acaso até acho que são mais, mas pronto, tudo bem. E também esta musiquinha de José Alberto Reis dura até também mais coisa, menos coisa, uns 15 anos. Enfim. São, portanto, todas as músicas já antiguinhas, mas para recordar. E vamos depois para um pequeno bloco publicitário. Ficamos então com estas 4 músicas, vou recordá-lo, porque troquei aqui a ordem toda. José Alberto Reis com Amo-te, Marco Paulo com Taras e Manias, Tony Carreira com Boca Marota e Ágata com Ágata. São então estas 4 musiquinhas que nos vão levar de encontro até ao intervalo. Depois eu volto, tenho mais música para lhe trazer. Já ouviu falar em Zé Café? Pois é, eu hoje estou mesmo para os 10, enfim, mas pronto. Se nunca ouviu falar em Zé Café e se pensa que será mais destas musiquinhas, pois não. Vai ver que é bem diferente, bem bonito, uma balada. Eu depois vou andar assim mais virado para as baladas. Enfim, ou mais ou menos. Também lhe vou trazer aqui uma recordação de Linda de Souza, mas essa é outra história. Enfim, mas então, a música, fique bem, fique com a Antena Web. Eu volto depois dos comerciais. Até já! Na solidão que te enche as noites e os dias inquietos, no silêncio e na angústia, sem sono libertador. Pensa nos dias felizes e nas emoções sentidas, quando em voz mega sorrindo me chamavas sonhador. Desse amor adolescente que não tinha mais sentido do que o mundo construído na ponta dos nossos dedos. Foi transbordando a ternura no sossego do meu peito, claro mar de mansidão, sem ter ondas nem segredos. Amo-te como quem sonha ou quem reza, que te guie esta certeza, meu amor, juro. Amo-te verdes ramos, verdes limos, é verdade o que sentimos, meu amor, juro. Amo-te, amo-te. Trago o meu desejo exposto no desenho do teu rosto, meu amor, juro. Amo-te. E na voz dos meus sentidos trago gestos prometidos, meu amor, amo-te. Thank you.

Acredito que é, sem dúvida, um grande tema. E é então isso mesmo que vamos ouvir, ou olhar esse tema que vamos ouvir daqui a pouco. Mas antes desse tema, e recapitulando a ordem, vamos então ficar com os seguintes temas: Zé Café e Guida, Quero Ter-te Aqui, Broa de Mel, O Que Passou, Passou, ainda a voz de Leandro e Tens Que Dizer-lhe Esta Noite, e finalizamos então esta voltinha das quatro com a música de Alexandre Faria e Deixa. São então estes quatro temas. Peço-lhe especial atenção para este último artista, pois ele merece de facto ser escutado. É sem dúvida um grande artista. Vamos à música. Eu volto aqui a alguns minutos. Fique bem, fique com a Antena Web e com o programa Lusitana Paixão. Se vai ou não durar, vou te pedir o teu calor para aquecer o meu amor. Peço-te beijo no final para

A música é de Linda de Souza, já tem alguns anos, já não está inclusive nos melhores estados, mas fizemos o que pudemos. Apresento-lhe então a música de Linda de Souza, é ela que vai abrir esta emissão. Chama-se Senhor, é um tema muito, muito bonito e que não pode perder. Vamos ficar depois com a voz de Lara Lee e o tema Telepatia, canção grata de Teresa Silva de Carvalho e ainda Adelaide Ferreira, Para o que der e vier. São os próximos 4 temas que nos vão acompanhar nesta emissão. Neste dia de 2 de abril de 2010, o segundo dia do quarto mês do... Como é que isto se diz? Bom, do ano 2010. Eu ia aqui dizer, que se dizia aqui o... 2010... não existe, mas faz de conta. Enfim, antes de avançar para a música de Linda de Souza, quero deixar um grande abraço a todos os ouvintes, mas em especial ao nosso amigo imigrante. Bom, vamos à música. Até já! Nunca te pedirei que de mim sejas louco, nem que sigas meus passos. Isso para mim é pouco. Seja para ti a razão do teu viver. Nunca te pedirei que guardes meu retrato, que guardes minhas cartas, que me fales do passado. Mas somente te peço um pouco de respeito que mereço no fundo do teu peito. Um pouco mais de amor, creio que não é muito, pois tudo que eu te peço, um pouco mais de todas as noites, sorrir, cantar comigo. E nem que tu me digas que sou a mais bonita, eu nunca te pedi que só gostes de mim. Mas somente te peço um pouco de respeito que mereço no fundo do teu peito. Um pouco mais de amor, creio que não é muito, pois tudo que eu te peço, um pouco mais de Antena Web, um caso sério na radiofonia. Telepatia.

da dupla chama do amor, seja onde for, estarei contigo, serei o teu abrigo. Conta comigo para o que der e vier. Amar-te-ei enquanto o coração puder amar. Eu sei que te amarei, mesmo que as nuvens façam sombra sobre o mar. Sempre que vi nos teus olhos lágrimas quentes a rolar, estarei contigo, serei abrigo só para te embalar. Conta comigo para o que der e vier. Amar-te-ei enquanto o azul do céu for puro. Eu bem sei que te amarei, mesmo se o dia ficar escuro. Se o sei, enquanto houver um sinal da dupla chama do amor, seja onde for. Pronto, cá estou eu outra vez. Então, o que é que achou destas musiquinhas? Gostou? Eu diria que começarmos como começamos, iríamos acabar, ou pelo menos a caminhar para o final desta emissão, desta maneira. Vamos para um intervalo, mas antes deixe-me só fazer aqui uma correção. Há pouco, quando passei a música de Linda de Souza, não se chama Senhor, mas sim Um Pouco Mais de Amor. A música Senhor também existe, faz inclusive a parte da mesma cassete, mas esta música chama-se Um Pouco Mais de Amor, e era precisamente esta que eu tinha a intenção de lhe mostrar. Saiu errado o nome. Enfim. Corrigida que está a minha falha, vamos então prosseguir nesta emissão. Vamos para um pequeno bloco publicitário, mas antes... Mas antes não. E depois vamos para mais 4 temas. É verdade. E são eles Espelho de Outra Água, de Paulo Gonzo, Eu Não Era O Que Sou, de Paco Bandeira, Neblina, de Amália Rodrigues, e ainda o tema de Tristão da Silva, Ai Se Os Meus Olhos Falassem. Vamos então ficar com estes 4 temas. São 4 músicas giras. Vamos também, à medida que o tempo vai finalizando, vamos amenizando um bocadinho esta sensação muito forte de romantismo. Vamos, enfim... Pronto, vamos amenizar aqui as coisas para terminarmos da forma mais alegre possível.

era para ser na semana passada, mas com todas aquelas situações, todos aqueles imprevistos informáticos, não foi possível. De todas formas, já sabe que vai haver então amanhã o final deste top 30, portanto, do top 30 das gravações mais incríveis do mundo. Vai poder ouvir então as 10 gravações mais surpreendentes. Na sua maioria não são música, mas isso é outra história. Vai então ouvir amanhã. Já sabe, não pode perder amanhã no programa Sonoplastia, que vai para o ar às 3 da tarde. Pois é, ora bem, vamos então à música. Apresento-lhe então o tema da despedida. Chama-se Chamar a Música e é de Sara Tavares. Participou no Festival da Eurovisão no ano de 1994, representou e muito bem Portugal. É desta maneira que fecho esta emissão do programa de hoje. Deixo-lhe um grande abraço. Eu volto mais logo às 10h30 com mais um Hits Megamix. Fique bem, fique com a Antena Web, já a seguir há tempo, aliás, há Teatro de Mistério. Até mais logo à noite e quanto aos da paixão, até para a semana. Fique bem. Esta noite vou ficar assim, prisioneira desse olhar de mel pousado em mim. Vou chamar a música, pôr à prova a minha voz, uma trova só para nós. Esta noite vou beber licor com um filtro redentor de amor, amor, amor. Vou chamar a música, pegar na tua mão, vou compor uma canção, chamar a música, música. O vento do deserto acordado em mim, chamar a música, música, musa dos meus temas, nesta noite de açucenas, abraçar-te apenas, é chamar a música. Esta não quero a TV, nem a folha do jornal banal que ninguém lê. Vou chamar a música, murmurar um madrigal, inventar um ritual. Esta noite vou servir um chá feito de ervas e jasmim e aromas que não há. Vou chamar